rede internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Don't raise your glass if you are wrong. In all the right ways, all my eyes are gone. Pop Hits. Number 4. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Every day, yeah. she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see you. Não vi ela há muito tempo, há quanto tempo faz? Nem me lembro mais. Então, pensei na vida que há algum tempo eu deixei pra trás. Não me deixe em paz, senão, porque ainda aquele tempo dentro entra e sai. Volta, vem e vai, sem acabar. O tempo passou, e agora eu sei o que eu passei. Cantei, contei estrelas mil no firmamento, vão brilhar, depois apagar. Irão, chorei as lágrimas correndo como nos cristais. Fogo dos vitrais pagãos. Não é solidão amar e desejar a vida que não deu as mãos, mas vai dentro da gente como explosão no ar, como furacão no mar. De repente é, você voltou assim. Eu preciso mais, eu preciso. Volta, vem e vai, sem acabar. Pois não é solidão amar e desejar a vida que não deu as mãos, mas vai dentro da gente, como explosão no ar, como furacão no mar. De repente, é, você voltou assim. Eu preciso mais, eu preciso. Got into this mad situation, only doing things out of frustration. Trying to make it work, but man, these times are hard. She needs me now, but I can't seem to find the time. I got a new job now on the unemployment line, and we don't know how we got into this mess. Is it God's test? Someone help us, cause we're doing our best. Trying to make it work, but man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine, shit talking up all night, saying things we haven't for a while. A while, yeah. We're smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. Work when it hurts, when you pick yourself up, you get kicked to the dirt. Trying to make it work, man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine, shit talking up all night, do things we haven't for a while, yeah. Smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we need it. First time. We're smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. Up on me, baby. Everybody loves Target. Todo mundo ama Target. A maior rede internacional de rádios. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the best stations. Tudo na paz de Deus aí, baby. Excelente quarta-feira. Hoje, dia 20 de outubro de 2010. Que o seu dia seja perfeito. Rolou aí a edição da manhã do Pop Hits e os 5 sons mais votados no portal www.targetw.com, que é referência para o mundo. E o primeiro lugar do Pop Hits na manhã ficou para Rihanna, Only Girl in the World. Número 2, Discreet, For the First Time. Na terceira colocação, Skank, De Repente. Número 4, Bruno Mars, Just the Way You Are. E o quinto som mais votado na manhã no portal, Raise Your Glass com Pink. E pra tarde pode estar tudo diferente. Clique no portal e participe. Afinal, é você que manda aqui no Pop Hits. www.targetw.com. Aproveite para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Viva o mundo Target! targetw.com. E para seguir a rede no Twitter, @targetrádios. As melhores rádios e os melhores ouvintes são Target. E agora está pintando Pop Hit do ouvinte. Pop Hit do ouvinte. Em cada edição do Pop Hits, um ouvinte indica um som pra gente. Clique em targetw.com, vá em peça o seu som e mande ver, baby. Na manhã de quarta-feira, o pedido vem do Rio Grande do Sul, cidade de Ijuí. Ellen Carolina Salles pediu o som de Google Dolls, Iris, e vai acompanhar agora aqui na Target. Beijão pra você, Ellen Carolina Salles, de Ijuí, Rio Grande do Sul, indicando o som na manhã aqui no Pop Hits. Fiquem todos com Deus. À tarde a gente se encontra. Curte aí o pedido da Ellen. Bye, bye. All I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's to be broken, I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.